Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês ainda têm 2 semanas, creio eu, para terminar de ler a Apologia de Sócrates e o Fédon, então não vamos entrar nesse assunto ainda. Então, nesse ínterim, eu gostaria de fazer alguns comentários aos próprios comentários que eu fiz em relação ao debate com o professor Duguin. Esesses comentários foram transcritos, da transcrição da aula número 99. E já estão à disposição de vocês no site. É uma transcrição não corrigida. Mas é preciso estar consciente do seguinte, de que tudo que eu estou dizendo neste debate, embora o texto que eu coloquei lá seja bastante longo, ali tem uma série de pressupostos embutidos que, para os meus alunos, são mais fáceis de aprender, para o público em geral, vão permanecer um pouco enigmáticos. Na medida do possível, eu gostaria de tornar explícitos esses pressupostos. Para isso, a gente precisaria, vamos dizer, reler esse texto e ali, como diz, quebrando a casca e vendo tudo que está insinuado ali. No mínimo, ali tem toda uma teoria da dinâmica histórica que eu trabalhei durante muito tempo e que ali eu fui obrigado a expor em 2 páginas. Eu não tenho nem muita certeza que o professor Duguin vai entender do que eu estou dizendo. Na verdade, essa teoria que está ali no parágrafo, deixa eu ver o número aqui, peraí. Parágrafo 9 da segunda mensagem no debate, começou muito tempo atrás com uma fenomenologia do poder que eu desejaria ter publicado sob o título de Ser e Poder, mas como sempre acontece, né, a coisa começou a aumentar, aumentar, aumentar, cresceu tanto que ultrapassou as proporções de um livro, então está circulando aí como dezenas de transcrições. E provavelmente eu não terei jamais o tempo de dar isso o formato de livro, como também aconteceu com os meus estudos de teoria do conhecimento, e como também aconteceu com a mentalidade revolucionária. Mas isso, bom, afinal de contas, isso não é, pelo menos para vocês, isso não é o maior dos problemas, porque vocês têm tudo isso nas aulas, nas gravações das aulas. Então, essa fenomenologia do poder me foi inspirada pela pergunta que José Ortega y Gasset colocou como título da segunda parte, segunda e decisiva parte do seu livro La Rebelión de las Masas, que é a pergunta: quem manda no mundo? Eu me lembro que quando eu li esta pergunta, aquilo teve um impacto muito grande em mim, porque eu falei, mas, meu Deus, nós já estamos aqui nesse planeta há tantos milênios e até hoje não sabemos quem manda em nós. Também me lembro que, mais ou menos pela mesma época, havia caído nas minhas mãos um livro do sociólogo americano, um sociólogo esquerdista, chamado Wright Mills. O livro se chamava Elite do Poder, onde ele tentava, mais ou menos, descrever o que era a classe dominante nos Estados Unidos. E ele tinha, vamos dizer, um conceito mais, bem abrangente e muito sério do que era a classe dominante. Ele não se limitava, vamos dizer, à expressão direta do poder político, mas a todos os mecanismos que sustentam esse poder e o tornam possível, né? Círculos de influência, prestígios familiares, círculos de amizade, enfim, ele tentava abarcar todo o terreno. A descrição era ainda, vamos dizer, bastante sumária e incompleta, na medida em que ele se atinha à descrição propriamente sociológica, ou seja, ele se interessava mais pelos grupos tomados como generalidades do que pelas pessoas concretas. Muitos anos depois, caiu nas minhas mãos o livro do Fritz Springmeier, que é um sujeito que chegou até a sofrer perseguições políticas por causa desse livro, o livro chamava As Linhas de Sangue, seria as Linhas Dinásticas dos Illuminati, onde ele estudava um grupo de 13 famílias, rastreando até não sei quando, e chegava a algumas conclusões assim absolutamente extraordinárias. Por exemplo, ele notava, o livro é composto mais, vamos dizer, de fatos e informações do que interpretações. É exatamente o contrário da perspectiva do Wright Mills, que era bastante teórica e muito influenciada, vamos dizer, pelos métodos usuais da sociologia. O Springmeier, ele se atinha mais, vamos dizer, aos fatos concretos e aos personagens individuais. E entre outras descobertas dele, ele viu que 21 presidentes dos Estados Unidos eram descendentes de reis europeus, especialmente de duas famílias, uma de reis da Inglaterra, Plantagenet, e a outra dos reis da França. E é evidente que basta este fato para você entender que a República não é tão republicana assim. Quer dizer, que você, por baixo de uma mudança nominal de regime, podem continuar no poder os mesmos grupos e, sobretudo, as mesmas dinastias familiares que já estavam no poder antes, né? E é evidente que estas dinastias, cujos descendentes chegaram à presidência da República, não influenciaram o curso das coisas somente através de seus descendentes. Elas, vamos dizer, ocupavam um vasto lugar no ambiente político. E além dos seus descendentes diretos, tinham muito mais gente trabalhando para eles. E à medida que ele ia rastreando isso, então apareciam ali famílias suíças, chinesas, russas, né? E começava a aparecer, quer dizer, simplesmente por estudo de genealogia, quer dizer, quem é parente de quem. Quando eu descobri o livro do Springmeier, eu já tinha, fazia tempo, chegado à conclusão de que o que nós chamamos de ação histórica é uma coisa muito peculiar. Quer dizer, uma ação se torna histórica na medida em que ela se prolonga no tempo, para além da duração dos seus agentes individuais. E aquilo que um sujeito leva consigo mesmo para o túmulo não tem consequências históricas, simplesmente não deixou marcas, né? Então, esse fenômeno da durabilidade da ação começou a me chamar a atenção, e eu vi que entre os historiadores e sociólogos de ofício, as pessoas não pareciam prestar mais mínima atenção nisso aí. Quer dizer, o impulso que eles tinham de dar uma aparência de ciência aos seus estudos os levava a tentar trabalhar sempre no nível da generalidade, quer dizer, formular conceitos gerais e leis, né? Eu digo, ora, então, com isso eles saltavam sobre uma etapa muito importante da formação de qualquer ciência, que é a etapa, vou dizer, da coleta. Você não pode esquecer, por exemplo, quando no século XVIII a biologia começa a elaborar suas primeiras teorias gerais, você tinha aí mais de 20 séculos de coleta de fatos biológicos. Se você pegar a obra biológica, por exemplo, de Aristóteles, né? São coleções e coleções e coleções e coleções e coleções de fatos. Fatos que ele não consegue, de maneira nenhuma, articular em leis gerais. Porque você só consegue perceber alguma generalidade real quando os fatos que você tem são em número suficiente e todos os buraquinhos estão tampados, não existem lacunas. Tá certo? Então, a sociologia e a moderna ciência histórica, vamos dizer, voltada para a teorização, que não é o caso de todos os historiadores, né? Quando aparecem as teorias da história como a de Comte ou a de Karl Marx, né, que já traçam leis enormes, tentando captar regularidades do curso da história, né? Eles esquecem o seguinte, que os instrumentos de pesquisa de fatos ainda eram muito recentes. Você vê que foi só a partir do século XVII que houve uma técnica correta, por exemplo, para a crítica dos documentos históricos. Como é que você lê um documento histórico? Como é que você separa um documento falso do verdadeiro? como é que você consegue datar um documento que não tem data, por exemplo, a partir do estilo de caligrafia ou a partir da tinta que se usa. Quer dizer, todas as chamadas ciências auxiliares da história, elas eram relativamente recentes. E, então, a coleta de fatos simplesmente não era suficiente para fundamentar nenhuma generalização. Então, todas essas teorias gerais que apareceram na sociologia, na história, são todas bolhas de sabão, né? E, lamentavelmente, nós temos aqui voltar, vamos dizer, à coleta dos fatos individuais, juntar um fato com outro fato, com outro fato, e você conseguir, por exemplo, reconstituir uma linha constante, né, de ação que se prolonga por muitas gerações, sem perder o rumo, mas, ao contrário, se adaptando bem às mudanças da situação. Com esta coleta, a gente poderia, então, sobre esta coleta, nós poderíamos, então, operar aquela distinção fundamental do Georg Jelinek, que eu citei na comunicação, que diz que os fatos da ordem humana se dividem em dois tipos, aqueles que são deliberados e aqueles que não são. Quer dizer, quando você vê o que acontece no cenário histórico, você vê que algumas coisas aconteceram porque foram planejadas, né? E depois houve uma execução que manteve a unidade do plano e a unidade de propósito ao longo dos muitos percalços, das situações imprevistas, de tal modo que o plano conseguia absorver as circunstâncias imprevistas e fazê-las trabalhar para ele. Então, nesse caso, você observa a linha de execução de um plano. Em outros casos, não. Você vê coisas que acontecem, mas você não consegue atribuir aquilo a uma autoria única. Ao contrário, existe uma mescla, né, de linhas causais que se confundem, se alteram, se modificam e acaba dando um resultado que ninguém previa. Né? Quando Max Weber definiu a história como conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações, ele estava tendo em vista somente esses últimos fatos, o que seria mais próprio da sua própria profissão. Ele não era um historiador, era um sociólogo. Certo? Então, o sociólogo está mais interessado nas grandes linhas do que na reconstituição fato por fato. Então, olhando assim, para ele, todas as situações históricas pareciam resultados impremeditados. Tá certo? Então, Jelinek diz que esses dois tipos de fatos históricos, ou de sucessões históricas, só podem ser explicados por dois tipos diferentes de racionalidade. Ele diz, a racionalidade de um plano antecede a ação. E o plano guia todos os passos da execução e todas as adaptações que vão sendo feitas. Agora, quando você tem, vamos dizer, um conjunto de resultados que foi produzido por diversas linhas de ação diferentes, sem conexão umas com as outras, tá certo? Sem uma intenção comum, então não existe uma racionalidade anterior. Existe uma racionalidade posterior que só aparece na cabeça do historiador. Quer dizer, o historiador que tenta achar um nexo. Ora, no primeiro caso, o nexo é bastante claro, porque o sujeito disse o que queria fazer e você acompanha a ação e vê o resultado. No segundo caso, a própria unidade do processo é duvidosa. Nós não sabemos se é um processo único ou se é uma multiplicidade caótica. Nós tentamos encontrar uma racionalidade por baixo dos acontecimentos, mas não é garantido que ela esteja lá e também não é garantido que nós vamos encontrá-la. Né? Então, quando existe, vamos dizer, essa massa de resultados, essa massa complexa de resultados, que ninguém sabe, que não se pode atribuir a uma autoria única, é muito grande a tentação de você se safar disso mediante generalizações e tentar atribuir a sucessão histórica a alguma lei ou alguma força anônima que esteja trabalhando lá, como, por exemplo, a luta de classes ou a lei dos três estados de Comte, alguma coisa desse tipo. Né? E é, de fato, impressionante o número de obras que se produziram nos últimos dois séculos que visam precisamente a isso, quer dizer, a dar uma unidade ex post facto, uma unidade a posteriori, a processos que não têm autoria. Né? Sobretudo, o processo máximo que não tem autoria é chamado história universal. Quer dizer, se você pegar a história da espécie humana inteira. Quem foi que fez a história da espécie humana? Quem foi que a planejou? Ninguém planejou. Tá certo? Então, não havendo autor, você não tem uma racionalidade prévia, então você tenta achar uma racionalidade a posteriori. E é justamente aí que aparecem as regularidades, as leis, os ciclos, etc, etc. Tudo isso, para mim, sempre me pareceu fantasia. Quer dizer, qualquer regularidade que você encontre na história, ela se deve ao fato de que você selecionou os dados, selecionou os fatos, excluindo aquilo que não entrava no ciclo. Sobretudo, quando você dá a esses ciclos um sentido metafísico, como acontece no caso da obra do René Guénon, ou a famosa obra do Gaston Georges, Les Quatre Âges de l'Humanité, As Quatro Eras da Humanidade, que é um livro guénoniano, ou todas as obras da escola tradicionalista sobre esse negócio de ciclos, os ciclos têm um sentido simbólico. Então, isso quer dizer que eles não correspondem a datações precisas. Você pode, vamos dizer, quando você olha as coisas numa certa escala, então existe um ciclo, digamos, sei lá, de 120 anos ou de 2.400 anos. Mas, quando você olha numa outra escala, você tem uma série de subciclos dentro. Tá certo? Então, qualquer teoria cíclica, ela só pode ser encarada como um símbolo, às vezes até como uma metáfora poética. Quer dizer, que olhado de certa maneira, parece ter esse ciclo, olhado de uma outra maneira, parecerá um outro ciclo. Sobretudo porque toda a teoria dos ciclos tem um sentido ou evolutivo ou involutivo. Quer dizer, ou se vê uma evolução ou se vê uma decadência. Mas acontece que, como faz parte do próprio simbolismo dos ciclos, você sempre tem um ciclo ascendente dentro de um ciclo descendente e vice-versa. Quando você diz que as coisas estão piorando, elas não podem piorar uniformemente. Se tudo piorasse uniformemente, ninguém nem perceberia que está piorando, né? Quer dizer, quando tudo piora, sempre aparece uma inteligência que se eleva acima das outras e percebe que está piorando. E a existência dessa inteligência é o sinal de melhora, né? Então, frequentemente, justamente ali no meio da decadência, você tem... Então, se destaca um ou dois indivíduos que estão fora da decadência e que já representam a semente de um ciclo ascendente e futuro. Então, todos esses ciclos de progresso ou de decadência são altamente duvidosos. Todos eles. Né? Você não encontrará um para o qual não apareçam milhões de exceções. Então, teorias cíclicas... elas são como um quadro que você está pintando. E a primeira decisão que o pintor tem que tomar, a primeiríssima, a mais fundamental, é o que não vai entrar no quadro. Primeiro, um quadro tem um tamanho X, tem uma moldura, e o que está fora da moldura não entra, tá certo? Segundo, ele precisa decidir qual é o nível de detalhe que ele vai colocar ali. Por exemplo, se ele vai fazer só um desenho em branco e preto, ele vai excluir as cores, né? Ele precisa decidir se ele vai privilegiar os perfis, o traçado, ou a impressão de volume e de tridimensionalidade. Em suma, ele tem que tomar uma série de decisões que são seletivas. Então, as teorias cíclicas são obras de arte. E, nesse sentido, elas têm uma função meramente literária e sugestiva. Isso se refere, por exemplo, à teoria do Oswald Spengler na Decadência do Ocidente, ou a do Arnold Toynbee, no Estudo de História, ou a do Carol Quigley, no Tragedy and Hope, ou, mais recentemente, nesse livro, que, aliás, é um livro maravilhoso, The Fire and the Stones, de Nicholas Hager. Né? Então, todas essas teorias cíclicas têm que ser tomadas, como se diz, cum grano sales, quer dizer, com um pouco de ironia. Né? No livro do Nicholas Hager, ele tem o mérito de que ele cria um método que é fundamentado num fato de alcance universal, quer dizer, um fato que se verifica em todas as civilizações. E é o fato de que alguns indivíduos, ou grupos de indivíduos, através da sua dedicação à religião, à vida mística, etc., etc., acabam algum dia tendo uma visão da luz divina. Essa visão, essa luz divina é encontrada mediante um mergulho do indivíduo na sua própria alma, onde de repente, lá dentro da alma, ele descobre uma coisa que transcende a alma e que a formou, de algum modo. No sentido que depois Paul Claudel diria: Deus é aquele que em mim é maior do que eu mesmo. Quer dizer, você descobre que dentro de você tem uma coisa que é maior do que você e que te formou. Então, Nicholas Hager, ele mostra que essa experiência universal, que em todos os lugares e civilizações sempre houve alguém que descobrisse isso. E ele mostra que justamente desses indivíduos e grupos que tiveram essa experiência é que surgem as primeiras leis, instituições, religiões, etc, etc, etc. Então, ele faz enuncia a sua lei. A visão da luz divina é a origem das civilizações, é a base das civilizações. E depois, esta visão, é por isso que o livro se chama A Luz e as Pedras, esta visão ela se consolida em templos, monumentos, estátuas, símbolos, obras de arte, etc., leis, instituições, etc. Então, essas são as pedras, quer dizer, as formas fixas que a coisa adquire. E através da lenta formação desse conjunto de pedras, de monumentos, a visão inicial vai se perdendo. Então, você entra num ciclo de laicização cada vez maior. E ele mostra que esse ciclo atravessa 61 etapas que são constantes, são iguais, idênticas em todas as civilizações. E ele então chega a situar, vamos dizer, a Europa atualmente na 43ª etapa, né? Fazendo a partir daí uma série de previsões do que pode acontecer antes ou depois. Eu acho que a teoria dele é inteiramente verdadeira, eu acho que isso acontece assim. Só que isto é o movimento real da história ou é apenas o movimento que aparece quando vistas as coisas numa certa escala? E se nós mudarmos a escala para maior ou para menor, será que a coisa não aparece totalmente diferente? Então, eu li o livro do Nicholas Hager muito, muito superficialmente, é um livro de 1.000 páginas, mas já cheguei a entender a teoria. E me parece que ela não escapa dessa generalidade negativa que eu estou fazendo, enunciando a respeito das teorias cíclicas, que todas elas são uma seleção dos fatos, né? Ou seja, quando digo seleção, quer dizer, você demarca primeiro uma escala de tempo e uma escala de detalhamento. Em segundo lugar, você recorta determinados acontecimentos que lhe parecem os fundamentais, e busca acontecimentos análogos em várias circunstâncias, em seguida os mapeia, né, numa escala de tempo e chega à conclusão de que existe uma certa ciclicidade, né? Foi exatamente isso que fizeram também Spengler e Toynbee. Em comparação com as teorias cíclicas, quando eu descobri a obra do Erich Fögling, a obra do Erich Fögling não é uma teoria cíclica. Ela é uma série de confissões do fracasso dele em compor uma teoria cíclica. Ele começou querendo fazer isto, né? Ele queria descobrir a sucessão das ideias de ordem social e ordem cósmica que haviam aparecido nas várias civilizações e articular então o modelo de ordem cósmica com o modelo de ordem político-social e ver se existe uma sucessão delas no tempo. E no começo ele achou que havia. Só que depois a coisa começou a vazar por todos lados, começou a fazer água por todos os lados da teoria dele. E ele confessou que fazia água. Ele disse: olha, eu tento achar uma regularidade, mas não consigo, né? Várias vezes ele arriscou uma hipótese e daí vinha novos fatos, os fatos estouravam toda a teoria dele. Então, comparada às teorias cíclicas, a obra do Erich Fögling é de um realismo brutal. Então, eu prefiro acreditar mais no fracasso das teorias cíclicas do que nas próprias teorias cíclicas, né? Então, um dos motivos de fracasso foi que formações de ideias de ordem, que ele, que teoricamente, pelo seu conceptualmente, seriam sucessivas, né, começaram a aparecer simultaneamente. Então o esquema temporal foi para o brejo. E ele teve que recomeçar e fazer outra hipótese, outra hipótese, outra hipótese. Eu tenho a impressão que os autores de teorias cíclicas só não chegam a fracasso semelhante porque não tem imaginação suficiente para tentar olhar as coisas por um outro lado, né? No caso do Nicholas Hegger, acontece uma coisa muitíssimo interessante. Ele diz que a experiência fundamental que funda as civilizações é a experiência da luz divina, então nós vamos ter que descrever a sucessão das experiências da luz divina que estiveram na origem das várias civilizações. Só que o método que ele usa é o método fenomenológico do Husserl, que descreve os objetos, descreve as experiências na base de como os objetos se apresentaram à consciência humana, e não na base do que os objetos são em si mesmos. Quer dizer, para Husserl, a questão da objetividade de um fato, de um ente ou de um fenômeno que ele está estudando não interessa. Interessa apenas a sua descrição precisa, colocando entre parênteses a questão da realidade ou irrealidade dessa experiência. Ora, então o que nós temos é uma sucessão de experiências subjetivas humanas, né, a respeito da luz divina. Mas acontece que a luz divina, pela sua própria natureza, não admite ser tratada apenas como um objeto de consciência. Ela não pode ser um objeto de consciência porque ela se apresenta à consciência como sendo a própria origem, a origem e fundamento dessa consciência. Quer dizer, a luz divina não é um objeto que esteja dentro da consciência. É algo que você descobre dentro da consciência, mas que você descobre que transcende essa consciência infinitamente e que se apresenta para você exatamente como tal, né? Então, como dizer que a luz divina é um objeto de consciência? É um dado da consciência? Não é, não é, de maneira alguma. Então, se a luz divina que esses indivíduos captaram ao longo do tempo é uma coisa que os transcendia e que os havia originado e que no instante dessa experiência os transfigurava, lhes dava uma nova dimensão que eles não tinham antes, então é forçoso admitir que a ação desta luz divina transcende não só a consciência desses indivíduos, mas que transcende a sua esfera de ação. Ou seja, ela é capaz de fazer coisas que eles não são capazes de fazer. Não é isto? Então, a sucessão das experiências da luz divina são uma sucessão de aberturas, né? O Wegener usava, inclusive, esse termo da abertura para o transcendente. Quer dizer, uma série de aberturas para o transcendente. Mas o fato é que essas aberturas aconteceram para seres humanos, né? E essa abertura sucede para os seres humanos e nos seres humanos, né? Ora, mas do que consiste essa luz divina? A única atividade dela é criar esses seres e se revelar a eles depois? Será que é só isso que ela faz? Hã? Quer dizer, Deus, se essa experiência, se aquilo que aparece na experiência merece o nome de Deus, então, Deus se torna apenas a origem da luz da consciência humana. E só age através dela. Digo, mas será que é assim? Se a única função de Deus fosse essa, ele não poderia ter feito nada antes da existência dos seres humanos, né? Quer dizer que além de criar a consciência humana, meu Deus do céu, ele criou os corpos humanos, né? E o universo físico que nos rodeia. Então, olhando a história pelo prisma das experiências da luz divina, Nicholas Hegger chega à conclusão de que as coisas seguem uma determinada linha. E há uma certa regularidade cíclica identificável. Porém, vamos raciocinar como na pintura. O que que isto, este método, exige deixar de lado, desde o início? Ele deixa de lado, a priori, a ação divina no mundo. Deus aparece, vamos dizer, como objeto da experiência, né, ainda que transcendendo a consciência. Né, ele transcende pela sua, vamos dizer, pela sua amplitude, pelo seu poder, pela sua beleza, pela sabedoria infinita, etc., etc., mas até ele não está agindo de maneira alguma. Né? Então, e se nós fizéssemos, tentássemos olhar a sucessão dos acontecimentos históricos, não como uma série de experiências cognitivas humanas que geraram civilizações, mas como uma série de intervenções divinas. Se você admite que existe a luz divina, se o conhecimento da luz divina é universal e não tem mais como negar, bom, então é claro que algo de Deus esteve na origem das civilizações. Mas será que Deus não fez mais nada além de dar inspirações a essas pessoas para criar civilizações que ciclicamente estão destinadas, vamos dizer, a declinar e morrer no fim? Será que não houve uma intervenção divina? No final do livro dele, o Nicholas Hegel diz que o método dele restaura, então, a noção da história sacra. Digo, mas espera aí, mas a história sacra não pode ser constituída somente das visões que certas pessoas tiveram. Afinal de contas, será que Deus existe somente para ser visto? Hã? É só isso que ele faz? Iluminar e ser visto? Hã? Então, se nós olhássemos a coisa por um outro lado, né, será que esta teoria cíclica ainda se sustentaria? Ou, pelo menos, será que ela não apareceria apenas, vamos dizer, como um caso peculiar de generalidades muito mais amplas? E lá pelas tantas, ele cita o milagre de Fátima e ele diz que no milagre de Fátima, Nossa Senhora diz que se a Rússia não se tornasse mais cristã, expressão dele, então daí poderiam se seguir enormes catástrofes. Eu digo, mas isso falsifica completamente a mensagem de Fátima. O que ela disse não foi isso. Ela disse claramente, os cristãos ortodoxos têm que se converter à Igreja Romana. Foi isso que ela disse. Não é tornar-se mais cristãos, começar a ir mais na Igreja Ortodoxa, rezar mais, ser mais bonzinho. Não é isso que ela disse. Eu digo, e por que que Nicholas Hegel fez isso? Porque o método dele só permite analisar acontecimentos da ordem cognitiva humana e não intervenções diretas de Deus no processo. Está completamente fora da perspectiva dele. Ou seja, algo como o milagre de Fátima, pelo método dele, se torna incompreensível. Porque Fátima não foi uma revelação da luz divina. Não foi uma visão da luz divina. Foi, vamos dizer, uma intervenção, vamos dizer, factual, por assim dizer, de Deus na ordem das coisas. Além disso, todas as pessoas, 70 mil pessoas, que assistiram àqueles acontecimentos, eles não tiveram nenhuma visão da luz divina. Eles tiveram visão de acontecimentos da ordem física e tiveram a audição das profecias que eram dadas pelas crianças, através das crianças. Foi isso tudo que eles tiveram, portanto. Essa experiência não se enquadra no tipo visão da luz divina. Né? É um acontecimento de ordem completamente diferente. É um acontecimento da ordem física e histórica diretamente. Né? E, como eu expliquei antes, como é da natureza dos milagres divinos, é um fenômeno que já traz em si a sua própria explicação. É um fenômeno autotransparente. Ele se explica a si mesmo e não há explicação fora dele que possa abarcá-lo. Tá certo? Então, quando nós tentamos analisar o acontecimento de Fátima sob o prisma das várias ciências possíveis, nós vemos que não existe nenhuma ciência que seja capaz de conectar os vários aspectos do fato. E que, ao desmembrá-lo nos seus aspectos separados, ela não tem como juntar depois. Então, o que o estudo científico faria no caso seria apenas desmembrar um fato concreto real em abstrações perfeitamente irreais, como, por exemplo, fazer hipóteses sobre possíveis causas astronômicas naturais da chamada dança do Sol. Né? Eu digo, bom, ainda que você encontrasse a explicação e ainda que ela fosse perfeita, ainda teria que explicar por que, que ela, esse fato aconteceu com hora marcada por três crianças. E, evidentemente, a astronomia não tem condição de fazer isso. Mas, ora, o fenômeno da dança do Sol em si não significa nada. O que é importante é justamente o fato de que ele aconteceu com hora marcada, que ele aconteceu como parte de uma revelação profética, tá certo? Articulado com outros aspectos da revelação profética. A convocação às três crianças, a reunião das 70 mil pessoas naquele dia e naquela hora, a sucessão de revelações que foram feitas quanto ao curso da história e a sua confirmação posterior. Tudo isto é a junção de tudo isso que constitui o milagre de fato, e não o fato de uma coisa acontecer separadamente. Ora, existe alguma ciência que possa explicar a conexão entre um fato astronômico e o seu anúncio por três crianças? Uma ciência dessa é inconcebível, né? Seria uma espécie, vamos dizer, de macroastrologia, não é isso? Quer dizer, esta presunção de explicar isso transcende a própria ambição dos mais megalômanos astrólogos de todos os tempos. Então, isso quer dizer que a intervenção direta de Deus no curso das coisas, não só das coisas históricas, mas no curso da vida dos indivíduos, é uma outra linha de sucessão que não tem nada a ver com as experiências da luz divina. Por exemplo, a coleção imensa de curas miraculosas obtidas ao longo dos tempos. As pessoas que obtiveram essas curas não viram luz divina nenhuma. Frequentemente não entenderam nada. E o único nexo que viu entre uma coisa e outra é o nexo da fé. Então elas tinham confiança, rezavam, pediam a Deus algo e tinha a confiança que Deus ia atender, atendeu mesmo. Né? Então, e se nós fizéssemos um estudo da história humana à luz dessas intervenções? Que certamente foram um número muito maior do que as experiências da luz divina que foram vivenciadas por meia dúzia de místicos ao longo do tempo. As curas miraculosas estão acontecendo o tempo todo. No livro do James Rhodes, Mega Shift, ele assinala ali pelo menos uns 80 casos de ressurreição, sim, comprovado com centenas de testemunhas, etc., etc., pessoas que estavam mortas, mortinhas da Silva. Inclusive uma com, vamos dizer, com o crânio rachado em dois, com o cérebro à mostra, é que em um dia o cérebro colou. Né? Quer dizer, a menina que tinha caído do quinto andar, o pai ficou orando, depois, diante dos olhos de todo mundo, a ferida fechou e a menina viveu de novo. E assim, vários casos desse tipo. Eu digo, ora, essas intervenções, elas marcam o curso da história humana. E até hoje não se desenvolveu, vamos dizer, um método para estudar isto. Mas, ora, todo mundo sabe que a nossa civilização começa com um fato dessa natureza. O advento de nosso Senhor Jesus Cristo não foi nenhuma visão da luz divina. Que luz divina, uma pinóia? O homem estava lá fisicamente presente. E a sua presença física, ela é o dogma central da religião cristã. São Paulo diz, aquele que não professa que Jesus Cristo veio na carne, então está contra nós. Não é isso? E isso é um artigo de fé? Fala, bom, é um artigo de fé para quem veio depois, mas para quem estava lá não tem fé nenhuma. Hein? Você está vendo. Hein? Então, se você pega a história dos profetas hebraicos, você vê que eles tiveram muito mais do que uma experiência da luz divina. Deus se dirige a eles dando instruções específicas para praticar determinados atos em determinados lugares e tempos muito precisos. Não é isso? E quando eles agem, de acordo com a instrução, seguem-se determinadas consequências, e quando desobedecem, seguem-se outras consequências. Né? Então, eu digo, se a mera experiência da luz divina é capaz de gerar civilizações, eu digo, e essas outras experiências, e esses outros fatos? Não é isto? Estes outros fatos, eles têm que ser excluídos do campo de estudo por um único motivo. Fatos miraculosos deste tipo só acontecem na esfera judaica e cristã, em mais parte alguma. É? No, outras civilizações você vê milhares de experiências da luz divina. Ou seja, o acesso de certas pessoas a uma dimensão de compreensão metafísica que naturalmente as modifica, as reforma instantaneamente tem, e lhes inverte, as investe de um certo poder de ação. Mas você não vê nada mais além disso. Sobretudo você não vê milagre com hora marcada, como viu em Fátima. E você não vê nenhum caso como o do Padre Pio, que fazia 5, 6, 10, 15 milagres por dia. Isto não acontece no resto do mundo. Então, pelo método do Nicholas Hager, você chega a uma espécie de universalismo fundado na teoria da unidade transcendente das religiões do Fritz Fromm. Teoria que eu acho que é certa, mas essa teoria afirma apenas que a doutrina metafísica que está subjacente às várias religiões é a mesma. Mas o que é a doutrina metafísica? É um conhecimento que nós temos, é um conhecimento humano que nós temos a respeito da transcendência. Então quer dizer que houve experiência da transcendência em vários lugares e épocas diferentes e elas convergem, né, no seu significado metafísico, quer dizer, transpostas da linguagem simbólica para uma linguagem doutrinal metafísica, se vê que é mais ou menos a mesma doutrina com diferenças mínimas. A documentação reunida pelo Ital Perry no livro A Treasury of Traditional Wisdom não deixa a menor dúvida quanto a isto. Ora, mas a unidade de uma doutrina metafísica é apenas a unidade de um conhecimento humano? Não se trata ainda de intervenção divina no curso da história, e muito menos de intervenção divina no curso da vida das pessoas. Não é isto? Muito menos se trata de intervenções que modificam a própria ordem física, tá certo, do ambiente, para além do que as pessoas podem compreender, porque as pessoas que são beneficiadas por milagres, elas não têm ao mesmo tempo o milagre e a experiência da luz divina para explicá-la. Não é isto? Então, a sucessão das intervenções divinas nos faria ver a história de uma maneira completamente diversa e entender por que que Jesus Cristo disse: todos os que vieram antes de mim são ladrões. É uma frase assim, arrepiante. O que que ele está dizendo? Todas as tradições são baseadas no erro, na mentira. Embora o seu fundamento último seja a luz divina. Porque a experiência da luz divina é uma coisa e a maneira como você a interpreta é outra, completamente diferente. A experiência certamente vem do Espírito Santo. Mas o que que você... Quem garante que você continua sendo inspirado pelo Espírito Santo nas conclusões que você tira daí? Nas mitologias e nos símbolos e nos ritos que você cria a partir daí? Não é isso? Então, o que se observa aí é aquela mistura de luz e trevas que caracteriza exatamente o demoníaco, que o demônio não é treva completa. Né? A treva completa seria a paz definitiva e seria Deus novamente, como já dizia São João da Cruz. É a noite escura da alma, que não tem nada de demoníaco, mas a mistura de luz e trevas é exatamente o que vai caracterizar o mundo demoníaco. Então, aí nós chegaríamos, vamos dizer, a uma conclusão exatamente inversa à do universalismo do Nicholas Hegel. E veríamos então, por exemplo, o que a Rússia precisa não é apenas tornar-se mais cristã, mas voltar à Igreja de Roma, que foi o que Nossa Senhora disse. Então, tudo isso eu não tive ocasião de explicar no debate. Não é isso? Estou explicando aqui para vocês, talvez mais tarde seja possível inserir uma coisa ou outra no debate. Mas remontando ainda mais para trás, a minha presunção nunca foi a de criar uma teoria cíclica da história, tá certo? Nenhuma explicação do sentido da história. Santo Agostinho diz que a história só a história da cidade de Deus faz sentido, a outra não faz. A outra é um aglomerado de fatos caóticos, sangrentos, absurdos, etc, etc. Mas deste aglomerado existem umas partes que se destacam e se conectam com a história divina, e aí isso começa a fazer sentido. A teoria do Nicholas Hegel confirma isso de algum modo, na medida em que ele diz que os pontos de junção da história humana são experiências da transcendência. Que é uma tese que já estava defendida no livro do Glenn Hughes, que se chama Transcendence and History, que é um livro bem menor, de uma maravilha, uma obra-prima. A minha presunção no começo era apenas compreender o que é o processo da ação humana, como os seres humanos agem uns sobre os outros. Isso também me apareceu por causa do estudo que eu estava fazendo da retórica. A retórica é uma modalidade de ação. Na verdade, se você vê, o principal meio de ação dos seres humanos uns sobre os outros é a fala. A ação física é mínima, se você pensar bem. Se você comparar, por exemplo, todas as ações físicas que acontecem durante uma guerra, deslocamentos de tropas, matanças todas, etc, etc, você vê que tudo isso remonta a um grupo de discursos que foi feito no começo. Quer dizer, aquilo é a transposição dos discursos dos chefes numa ação física. Mas um fator decisivo, evidente, são os discursos dos chefes. Quer dizer, uma guerra não pode acontecer sem que haja um grupo de discursos que colocou as pessoas no caminho daquelas ações, né? Então, eu também comecei a me perguntar por que que as pessoas aceitam certas ordens, certos discursos, certas sugestões. Da onde vem esse poder que as pessoas têm de levar os outros a fazer o que elas querem? Não é isso? E aí eu vi que faltava uma fenomenologia da ação em si. O que é uma ação? Não é isso? Então, nós podemos definir uma ação como uma transformação deliberada de um estado de coisas. E as coisas estão de uma certa maneira e você quer que elas fiquem de outra maneira. Então, a coisa mais óbvia é o seguinte: a ação pressupõe a continuidade. Se você para a ação no meio, ela não chega ao seu resultado. A continuidade da ação exige a continuidade da existência do sujeito da ação. Se o sujeito está, por exemplo, construindo uma casa e daí ele morre, a construção para, evidentemente. O outro pode ter continuar ou decidir ou desistir. Então, é claro que se existem processos históricos de longo prazo, e evidentemente eles existem, então das duas uma: ou essa continuidade da ação histórica se fez por si mesma, como vamos dizer, uma mistura de ações diversas que coincidentemente deram aquele resultado, então essa continuidade é puramente metafórica e criada a posteriori por um historiador. Ou existem agentes que duram por tempo suficiente para levar a ação ao seu resultado, até para além da duração dos seus agentes individuais. Então, conclusão seguinte, não é possível nenhuma ação histórica se não é possível reproduzir agentes individuais que vão continuar com o mesmo plano exatamente nas linhas traçadas antes. Isso me parece suficientemente óbvio, né? E é espantoso que os historiadores profissionais, e sobretudo os sociólogos, não tenham levado isso jamais em conta. Quer dizer que se uma geração não prepara a geração seguinte, então, babau, é preciso... Não. Agora, preparar, como é que se prepara? É só educar o sujeito? Não, é preciso comprometê-lo profundamente, é preciso garantir que ele vá continuar com aquilo. Né? Então, quais são os instrumentos que existem para assegurar a continuidade da ação? E quem tem esses instrumentos? E foi daí que eu cheguei à conclusão de que só existem daqueles cinco tipos de agentes históricos, que são as grandes religiões, as sociedades iniciáticas e secretas, os movimentos revolucionários, as dinastias nobiliárquicas, familiares e similares, e os agentes espirituais, Deus, anjos e demônios. Não tem mais ninguém. Isso significa claramente que um Estado não é jamais o sujeito de uma ação histórica. Ele é o terreno dentro do qual se dá uma ação histórica. Ele é, às vezes, o objeto em disputa na ação histórica, mas ele não é o sujeito. Então, isso quer dizer que todo esse livro de história que você... onde você lê frases do seguinte tipo, ah, então a Inglaterra fez isso, a Rússia respondeu daquela maneira, a Alemanha fez não sei o quê. Tudo isso está construído na base da metonímia. Metonímia consiste em você chamar de sujeito o instrumento da ação, ou vice-versa. Então você não está designando a ação pelo seu verdadeiro sujeito, mas por um instrumento do qual ele se serviu. Então, os estados são instrumentos de ação, os estados e governos são instrumentos de ação dos verdadeiros agentes históricos, cuja duração transcende, às vezes, infinitamente, a duração desses mesmos estados. Então, isso quer dizer que toda a ciência da geopolítica e todos os comentários, as análises políticas usuais, estão todos baseados em figuras de linguagem e, por isto mesmo, constituem um véu em cima dos acontecimentos. Por outro lado, é certo que esses agentes de longuíssima duração às vezes se tornam invisíveis pelo fato mesmo dessa duração. Quer dizer que a ação que estão desempenhando é tão lenta e de tão longo prazo que ela se torna invisível aos observadores a cada momento, a não ser que eles tenham um recuo suficiente para observar, vamos dizer, a coisa numa escala de tempo muito maior. O exemplo que eu dei ali no próprio debate, mas é da Igreja Ortodoxa, que está inspirando hoje os planos do professor Dugin, depois dela ter sobrevivido aos 60 anos de comunismo, de ter durado toda a duração do Império de Moscou e antes o Império de Kiev, e a Igreja Ortodoxa era a mesma, não mudou uma linha dos seus dogmas, não mudou, vamos dizer, uma linha do ensino que transmite às gerações seguintes e não mudou em nada os seus instrumentos de comprometimento dos agentes individuais. Né? Então, o treinamento que o indivíduo recebe, a disciplina, os rituais todos, os juramentos, etc., etc., tudo isto tem um efeito monstro sobre a cabeça dos indivíduos. Né? E, por assim dizer, no processo de você transformar um cidadão comum num sacerdote, ele se transforma numa outra pessoa. Né? Ele é, por assim dizer, esvaziado das suas conexões emocionais com o mundo, com a família, etc., etc., preenchido de outra coisa completamente diferente. Então, isso assegura a continuidade da ação. Do mesmo modo, as sociedades esotéricas, ocultistas, etc., têm ritos, juramentos e ameaças de morte e meios, vamos dizer, de controlar a ação de cada um dos seus membros em cada momento das suas vidas. Então, essas entidades são verdadeiros agentes históricos. E no meio dessas aparecem, vamos dizer, as famosas dinastias nobiliárquicas, cuja duração, né, é um negócio imenso. E você veja, se esses reis da Inglaterra continuam, de certo modo, né, no poder nos Estados Unidos através dos seus descendentes, isso depois, vamos dizer, de uma independência formal obtida através de uma guerra, isso é a mesma coisa que dizer, olha, a independência foi, de certo modo, para constar. Mas a Inglaterra e os Estados Unidos continuam sendo, no fundo, a mesma coisa. Quando você lê depois aquelas depoimentos do Carol Quigley a respeito do Anglo-American Establishment, né? Então, isso quer dizer que o poder dinástico ele ultrapassa de muito as fronteiras nacionais. É da sua própria natureza isto. Quer dizer, através de casamentos com outras dinastias de outro país, etc., etc. Sempre foi assim. Né? Vocês viram que na Primeira Guerra Mundial, o Kaiser alemão ele era sobrinho neto da Rainha Vitória. Não é isto? E foi preciso muito esforço e muita intriga para criar a guerra entre os dois. Não foi fácil, né? E, do mesmo modo, tinha um parente na Casa Real da Rússia e assim por diante. Então, essas famílias, elas duram muito. Duram mais do que as nações. Duram mais do que os partidos políticos. Duram mais do que as situações. E tem uma coisa fundamental, elas conservam seu poder e o ampliam ao longo do tempo. O que quer dizer que houve uma ação deliberada, que foi prosseguida ao longo dos tempos. Né? Então, por exemplo, o pessoal tem a ideia de que Rothschild é uma família que existe, né, na França, na Inglaterra, mas não tem ideia de quantos Rothschilds existem aqui com outros nomes, descendentes, né? Então, os dois Roosevelts, Theodore e Franklin, eram descendentes dos Rothschilds. Então, isso significa que a totalidade do que nós conhecemos como estudo de história, ainda quando ela está dizendo a verdade, ela não está se atendo aos fatores que são verdadeiramente decisivos no conjunto. Tá? E muitas das mutações que parecem cíclicas ou que parecem causadas por forças históricas impessoais e anônimas, como classe social, luta de classes, lei dos três estados, etc., etc. Não, isso é a ação de gente, a ação de indivíduos humanos. Não sozinhos, evidentemente, o ser humano sozinho não pode nada, mas através desses imensos instrumentos que são as religiões tradicionais, as sociedades ocultistas e esotéricas, etc., etc., etc. Então, eu não sei se algum de vocês chegaram a ter em mãos a apostila Ser e Poder, mas a minha teoria do sujeito da história ela é a continuação natural do exame que eu fiz da natureza da ação, da estrutura da ação e dos meios de ação. Então, essa continuidade, talvez não dê para um público de fora, não apareça, não sabe nada a esse respeito, mas para vocês, se lerem as apostilas e continuarem assistindo essas aulas, isso ficará bastante claro com o tempo. Bom, vamos fazer um intervalinho agora. Então, vamos recomeçar aqui. Eu só vou responder a três perguntas, porque nós estamos com uma certa pressa, nós temos que viajar durante a madrugada para visitar o Pedro no quartel. E são 6 horas de viagem, vai dar um... ser meio puxado o negócio. Então, primeiro aqui a pergunta do Paulo Camargo. Ele diz que o Miguel Reale, no prefácio à primeira edição da Filosofia do Direito, afirma que um dos propósitos que firmou em sua vida foi, de aspas, teorizar a vida e viver a teoria na unidade indissolúvel do pensamento e da ação, fecha aspas. O sentido dessa afirmação de Reale não coincide com a definição que o senhor dá da filosofia? Em outras palavras, ao afirmar esse propósito, Miguel Reale nada mais fez do que decidir que iria ser um filósofo? De certa maneira, sim, mas você não pode esquecer que ele está aqui literalmente firmando um propósito ele está fazendo o propósito de unificar a teoria e a ação, quer dizer, viver na ação conforme a teoria, modular a teoria conforme a ação. E não é disso que eu estou falando. A minha definição da filosofia é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Ou seja, não é algo que tenha que ser adotado como um programa. A filosofia, ela é isto. Ela não é outra coisa. Eu obtive esta definição observando o que os filósofos realmente faziam ao longo do tempo. Tá certo? Portanto, isso não é de maneira alguma um programa de ação, é uma definição científica do que a filosofia historicamente tem sido. É claro que isso, de certo modo, implica até certo ponto a adoção de um programa de vida como o do Reale, mas não vamos confundir a definição de filosofia com um programa de vida. Segunda pergunta é da Kay Lira, onde ela diz que esteve conversando com um amigo sobre o que é capitalismo, e ele deu várias definições que não estava batendo, e ela pergunta o que é realmente o capitalismo. Eu digo, bom, de modo geral, a palavra capitalismo deve ser usada no sentido mais amplo como livre comércio, isso, somente isso. Como livre comércio, o capitalismo é uma coisa que sempre existiu. Tá certo? Ele não é um regime que alguém tem inventado, é uma coisa que existiu em toda parte, mesmo dentro do regime comunista, continua existindo. Historicamente, se reserva esse nome de capitalismo a dois fenômenos que se recortam dentro do fenômeno maior do livre comércio. O primeiro é o momento em que a forma de propriedade decisiva deixa de ser a propriedade da terra e passa a ser a propriedade financeira. Tá certo? A propriedade financeira começa a pesar mais do que a propriedade da terra. Então, isso acontece, vamos dizer, por volta entre os séculos 14, 15, 16. É um processo longo. Tá certo? Mais modernamente, se cria, então, de certo modo, retroativamente, o capitalismo como ideologia. Tá certo? E a criação do capitalismo como ideologia, ou seja, a autojustificação do livre comércio como sendo a base da sociedade, isso já responde à sua segunda pergunta, que é por que o capitalismo é visto como o grande mal da sociedade? Tá certo? O capitalismo passa a ser visto como o grande mal da sociedade no momento mesmo em que ele se afirma como ideologia. Porque livre comércio, a definição do capitalismo como livre comércio já é suficientemente autoexplicativa, mas isto não é uma fórmula geral da sociedade. Livre comércio existe em todos os tipos de sociedades, todos os tipos de regimes possíveis. Tá certo? Quando o livre comércio se torna ele próprio o pilar fundamental da sociedade, ele cria antagonismo no mesmo instante. Por quê? Livre comércio entre quem e quem? É? Por exemplo, você pode fazer livre comércio com um bandido que está com uma arma apontada para a sua cabeça? Né? Aí não existe livre comércio. Né? Quer dizer, o livre comércio é uma coisa que exige um conjunto de condições sociais, morais, culturais, etc., etc., que o próprio livre comércio não pode criar por si. Tá certo? Você vai ver que os países onde o livre comércio prosperou realmente foram países onde você tinha, vamos dizer, uma moral religiosa muito forte, então onde você podia contar, de certo modo, com a idoneidade das pessoas e onde havia o ambiente necessário para aquilo que o Alain Perrefitte chamou a sociedade de confiança. No instante em que esta base moral se torna secundária e o livre comércio como tal é adotado como modelo da sociedade, está criado o antagonismo na mesma hora. Uma sociedade não, ela deve conter o livre comércio, certamente, mas é impossível basear uma sociedade no livre comércio. Não é isso? Então, seria como assim, por exemplo, você. Todos os seres humanos precisam respirar, mas você não pode fazer da respiração o mecanismo fundamental da saúde ao ponto de preterir né, a alimentação, o repouso, etc, etc. Quer dizer, o capitalismo em si, ele é uma abstração. Ele só existe como doutrina abstrata. Não existe na realidade. Na realidade, o que existe é o livre comércio praticado em diferentes sociedades, com diferentes bases morais e, fatalmente, só dando certo e prosperando, onde você tem uma base moral suficiente para isto. Quando John Adams disse que a Constituição americana só servia para um povo moral e religioso, ele tinha toda a razão. Tá certo? Mas você vê aqui, a base da sociedade não era o livre comércio. O livre comércio é um elemento entre outros. A partir do momento onde começa a surgir a teorização do capitalismo, considerada independente das suas bases culturais, morais, etc., etc., automaticamente isso cria um antagonismo. Porque você, quando você propõe o impossível, o antagonismo vem na mesma hora. Não é isso? Então você vê que os teóricos do capitalismo que fazem a defesa desse regime econômico como sendo a base, o pilar, o centro da sociedade, estão radicalmente enganados. Quer dizer, eles amam tanto o capitalismo que a apologia que eles fazem dele o destrói. Cria o antagonismo automaticamente. Você vê aqui, nos Estados Unidos, à medida que se enfraqueceu a cultura religiosa nas últimas quatro ou cinco décadas, então, o capitalismo se substituiu por um regime de fraudes, que mais parece um regime da União Soviética, propina para tudo quanto é lado. Né? Então, tem um livro da Tamar Frankel, a esse respeito que eu citei no debate. Esse livro é uma coisa impressionante. Você vê que as fraudes se tornaram epidêmicas aqui. É uma coisa que até os anos 50, seria 50, 60, seria absolutamente inimaginável. Né? Quando que um tipo como Jorge Soros conseguiria prosperar no antigo capitalismo americano? Nunca. Né? Até um bandido como John D. Rockefeller foi obrigado a se autodisciplinar, a virar um sujeito bonzinho e espalhar benefícios por toda a sociedade. Né? Então, quer dizer, a atividade de livre comércio era pautada, vamos dizer, pela moral. E não foi o livre comércio que cria moral. Esperar que uma moral nasça do livre comércio, né, como esses teóricos liberais esperam, isso é loucura completa. Nunca, nunca, o sistema econômico, qualquer que seja, não pode ser a base da sociedade. De jeito nenhum. Então, o sistema econômico é, por natureza, a geração de meios. Ele não pode ser a determinação dos fins. Então, é quando o capitalismo cresce e prospera a tal ponto que algumas pessoas começam a tomá-lo como se fosse uma entidade em si, uma coisa independente da base histórica, cultural, moral. Bom, está criado o antagonismo no mesmo momento. Porque o antagonismo é gerado por uma proposta impossível. Agora, note bem, a proposta socialista também é impossível. Se vocês leram a minha análise que eu apresentei no debate, vocês verão que o socialismo não existe e não pode existir. Então, quer dizer, o capitalismo, no sentido que os liberais, entre aspas, propagam, quer dizer, sendo a sociedade livre comércio, assim, livre comércio e democracia representativa, fazendo abstração de outros valores morais, religiosos, etc., etc., é uma coisa absolutamente impossível. Isso não dura um dia. Onde quer que você tente implantar isso, só vai aparecer inimizade, rancor e um montão de socialistas, na mesma hora. Tá certo? E como o socialismo, quer dizer, a extinção do livre mercado, também é impossível, por motivos econômicos, que já o Ludwig von Mises já explicou em 1922, então o que vai haver? Vai haver um capitalismo socializante. E vai ficar sempre nisso, quer dizer, vai estar sempre tendendo a um controle maior do Estado e, ao mesmo tempo, o mercado por si mesmo gerando novos recursos, né, que lhe dão uma força independente do Estado. Esse é o que vai continuar acontecendo, é o que acontece na China, o que acontece na Rússia, o que acontece aqui, o que está acontecendo em toda parte. E isso só vai parar no instante onde a as pessoas desistirem de definir a sociedade eminentemente pelo seu regime econômico. Tão logo você restaura o senso de moralidade, religião, etc., etc., volta o livre comércio à sua condição normal de sempre. Então, aqui tem uma outra pergunta. Diogo Fontana. Na aula 43, o senhor comentou a respeito do desconhecimento em relação aos nossos antepassados, como é difícil saber alguma coisa de antes do bisavô ou tataravô. Tenho observado que a experiência de estar envolto em trevas também ocorre em relação ao meio físico em que vivemos. Nasci e vivo em Curitiba há 30 anos. Contudo, minha existência sempre pareceu meio flutuante, sem pés arraigados no solo, algo parecido com estar boiando num bote em um oceano desconhecido. Suspeito que não haja exclusividade curitibana nesse fenômeno. Coisa igual deve ocorrer na maior parte do país. Suspeito que também no Brasil essa sensação de ignorância é ainda mais acentuada do que em outros países. Sinto que os cenários das cidades brasileiras não ressoam na alma de ninguém. Não trazem um conjunto de evocações comuns que faz que todos se sintam remando o mesmo barco. Vejo que a totalidade dos habitantes urbanos ignora o passado. Olha com espanto as construções das cidades, sem saber como aqueles negócios foram parar onde estão. Gente, essa pergunta é fundamental para quem vive no Brasil. Então, a arquitetura brasileira não existe. A arquitetura brasileira é um nome que você dá a duas ou três casas feitas por arquitetos geniais, como o Zanini, para dois ou três milionários. Isto é o que se chama arquitetura brasileira. Não existe arquitetura popular brasileira. Ela foi dissolvida, sobretudo a partir dos anos 50, com a ascensão econômica que houve, com a indústria de automóveis, etc., etc. Todo mundo começou a construir casa e construir as coisas mais estapafúrdias do mundo, quer dizer, sem... Perderam a tradição de construção portuguesa, que você ainda observava nas cidades do interior até aquela época, e começaram a criar monstruosidades, deformidades, e fazendo com que o ambiente perdesse todo sentido de uniformidade estética, todo sentido de estilo. Então, vocês vivem no meio do caos. O caos visual e arquitetônico mais desorientador que se pode imaginar. E, veja, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, né, quando não mudou para o Rio de Janeiro? Foi 90. 90. Eu fiquei muito contente, porque ali você tem algumas marcas da história. De Forte Copacabana, eu andando ali pela praia, eu vi o lugar onde... Pô, aqui que foi baleado Siqueira Campos, ele caiu aí e tal. E tem uma grande emoção com isso aí, porque era um restinho de sinal da história que existia. Mas nas outras cidades você não tem mais nada disso. Tudo isso desapareceu. E a arquitetura das cidades do interior é hoje uma coisa horrível. Não só disforme, mas é absolutamente incongruente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, cada um constrói de acordo com o seu arbítrio, né, cometendo crimes urbanísticos monstruosos. Pior, os ricos fazem a mesma coisa, né? Chamam arquitetos malucos para construir coisas estapafúrdias, sem olhar para a rua e pensar, será que isso combina com o resto da rua? Não é isso? Então, a burrice brasileira é em grande parte causada por isso. Eu escrevi um artigo sobre isso, acho que até 20 anos atrás. Nem lembro como era o título do artigo, foi na revista Bravo, eu escrevi algo a esse respeito. As pessoas são criadas, mas dando um caos visual, e se você não tem o mínimo de ordem estética no ambiente, é difícil você criar uma ordem lógica em cima do nada. Pois quando nós mudamos aqui para os Estados Unidos, quer dizer, eu já conheci os Estados Unidos outras vezes, mas, e eu via, vamos dizer, a harmonia estética, você tem alguns estilos americanos, cuja continuidade histórica aparece na sua cara. A casa onde eu moro, ela obedece uma certa linha de construção. Na frente tem uma velhinha que tem uma casa que pertence a um outro estilo, mas você vê casas desses dois estilos, e tem uns 4, 5 estilos que aparecem. E a evolução, desde as primeiras cabanas de pioneiros até a casa atual, é visível com os olhos da cara. Não só aqui, na Romênia tinha um negócio chamado Museu das Aldeias, onde eles foram em cada aldeia, pegaram uma cabaninha típica daquela aldeia e reconstruíram no museu. E você vendo os vários estilos locais, você vê a harmonia que tem, é como se fosse um diálogo entre várias regiões, né? As mesmas marcas, os mesmos adornos aparecendo sob formas diferentes, as mesmas técnicas usadas, e você vê então a unidade da cultura romena ali com os olhos da cara. Como você vê a unidade da cultura americana aqui. Então, é outra coisa você ser criado num ambiente assim, onde você sabe de onde as coisas surgiram e onde o passado está presente sob formas atuais. No Brasil foi tudo apagado. Na hora que você apaga, vamos dizer, as marcas físicas do passado, né, não adianta você construir um monumento, porque esse passado não pode aparecer só, vamos dizer, em grandes obras públicas. Ele tem que aparecer no formato da casa onde cada pessoa mora, meu Deus do céu. Tem que ser uma coisa que está na vida do povo mesmo, né? E essa, vamos dizer, essa tradição arquitetônica, ela é uma coisa tão óbvia que todos os países a conservam. Todos. Só no Brasil foi tudo destruído. Então, se você perguntar assim, o que a arquitetura de Brasília tem a ver com a tradição arquitetônica portuguesa? Nada. Brasília foi invenção que um tarado comunista tirou da cabeça de outro tarado comunista suíço, tá certo? E para construir aquela besteira, aquela bobagem, tá certo? Agora, se você acompanha a arquitetura do Rio de Janeiro, até uma certa época ela teve uma continuidade. Ainda tem as marcas, ainda estão lá, estão soterradas sobre bobagem que os caras construíram nas últimas décadas. Como, por exemplo, a Catedral do Rio de Janeiro, né? A Catedral do Rio de Janeiro, ela é, para mim, o formato dela é aqueles cones de defumador, né, que um dia vai chegar uma gigantesca macumbeira velha e vai acender. Tá certo? Então, e a Catedral de Brasília é um cacho de banana virado de cabeça para baixo. Quem é que não sabe a inspiração do cara foi essa. Pega um cacho de banana, vira de cabeça para baixo, você vai ver que é a Catedral de Brasília. Então, são formas arbitrárias, né, certo? Deformadas, que expressam uma mentalidade deformada. Aqui tem até um livro escrito, acho que o Roger Kimball que escreveu, né? Não foi o Roger Kimball, outro. Sobre nova arquitetura sacra americana, e o livro chama-se Feio como o Pecado. Não assustem o que é feio como o pecado? As igrejas. Então, só que aqui, estas deformidades, elas aparecem num lugar ou no outro. Quando você vê as igrejas aqui, elas em geral obedecem um estilo que ele é atual, mas ele marca, ele mostra a marca da sua história, de onde ele veio. Não é isso? Então, quando se perdeu isso, se perde a consciência histórica e as pessoas estão exatamente como você disse. Você está solto no ar. Você não só não sabe quem são os seus antepassados, mas você não tem marcas da história. Então, não sabe onde está. Isso aí é uma coisa criminosa. Quer dizer, o que foi feito na arquitetura, no urbanismo brasileiro, é um crime. E quer saber quem fez grandes crimes? O regime militar. Porque você sabe que engenharia militar é um negócio feito. Assim, você faz uma ponte, hoje você sabe que ela vai ser dinamitada amanhã. Né? Então, você não vai pensar no lado estético. Faz qualquer porcaria, só para você atravessar os tanques rapidinho antes que venha a bomba. Entendeu? Então, eles começaram a usar o princípio de engenharia militar para fazer ponte, viaduto, etc. Eles fizeram essas coisas medonhas. O que fizeram em São Paulo, por exemplo, na Praça Roosevelt, né? Foi uma coisa imperdoável. O que fizeram na Praça da Sé? Quer dizer, a Praça da Sé era um lugar simétrico, que tinha coerência, tinha forma e tinha história. Né? Alguns edifícios da Praça da Sé se tornaram históricos, o edifício Santa Helena, que é onde tinha os estúdios dos grandes pintores paulistas, né? Fulvio Penac e outros, tinha um estúdio lá, chamava o Grupo Santa Helena. Derrubaram o prédio de Santa Helena e estenderam a praça para um lado, quebrando a simetria completamente e botando um chafariz medonho lá. O sujeito que fez aquilo devia ser afogado no chafariz, meu Deus do céu. Eu não sei quem foi que fez, né? Mas foi no tempo que os milicos nos governaram. Eles não tinham o menor senso estético, o menor senso de urbanismo. Quer dizer, tudo era feito, né? Era assim, era... como chamava? Que eu afirmo, era Nas Coxas Produções Limitada. Né? Então, foi tudo feito por essa empresa, né? Então, o efeito disso na mente das pessoas é devastador, devastador. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tampar os olhos para a paisagem urbana brasileira, fechar, né? Você pode ir para um lugar que só tem mato, onde ninguém meteu a mão lá, não teve nenhuma administração pública para mexer lá, né? Ou então você sair e viajar um pouco pelo mundo e você ver o que são as cidades da Europa, o que são as cidades aqui, o que é Washington aqui. Ou que é qualquer cidadezinha do interior aqui. Né? Então, olha, para mim, mudar para cá tem sido uma cura estética, uma cura para os meus olhos, entendeu? Então, inclusive, porque eu lembro que no céu do Brasil a gente só vê, só, você olha para cima, o que é que tem voando? Urubu. Aqui tem águia. Entendeu? Olha, isso faz uma diferença enorme. Mas se você olhar para baixo e ver as cidades, também está cheio de urubu no Brasil. Então, olha, eu não vou poder responder mais porque eu vou ter que viajar urgentemente. Então, vocês me desculpem, mas a semana que vem eu responderei mais algumas. Até a semana que vem, muito obrigado.